certa 5h58. Este é Phil Collins, namorada. Este é Phil Collins nas outras rádios. Quando eu te conheci, o amor decidiu. Ô, Phil Collins, vai pra rádio certa. Phil Collins, só é Phil Collins quando você ouve aqui. Morada FM. E você já sabe, namorada, tudo é diferente, então fique na rádio certa. Morada. Marcelo Dias com você até as 9 da noite. Aqui em ZYD927, Rádio Litoral Norte Limitada. FM Classe A 95,5, São Sebastião, São Paulo. Empresa do Sistema Morada do Sol de Comunicação. Morada, onde é essa? Muito bem, você ligou durante toda a semana, 521548. Indicou a sua música. A partir de agora, até as 8 da noite, você confere as 25 mais. Edição especial. 25ª posição, Chair.